Gente, olha essa festa. Não, olha. Vamos? Será? Vamos? Ai, eu não vou. Ah, vamos! Eu acho que vou, eu acho. E aí, vamos ou não vamos? Bora! Vambora! Vambora, gente! Vambora! Partiu! Ai, bora! Não! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Exato.